Vejam que tudo tem uma ligação. A especulação imobiliária valoriza partes do solo urbano, tornando tudo caro na região e pressionando os mais pobres a sair de seu local de moradia para áreas mais distantes, sendo estas comumente áreas de risco, ou seja, sem qualquer infraestrutura social. O problema é que a temática ambiental é discutida entre planejadores do Estado e empresas de parceria público-privada, que tentam resolver os problemas da população, privatizando espaço urbano e marginalizando a população pobre para locais sem nenhuma estrutura sanitária. Os interesses políticos e econômicos que mobilizam ou imobilizam ações de infraestrutura urbana são jogados por debaixo do tapete, por homens e mulheres que mal pisam no chão dos nossos bairros. Eita, bairro.